Aí eu te mando. Olá, Craig! Caralho! Eita! Da porra! Vou sonhar com essa voz de noite, bicho. Agora explica a porra da aventura aí que o Craig tá gravando. É o seguinte, galera, essa aqui é uma aventura de três orelhas de uma guilda aí, né? Uma gnoma que gosta de fazer umas poções, uma maconha bem doida pra galera ficar alucinada aí. A gente tem também um gato meio psicopata aí, ganancioso pra caralho, mano. E a gente tem um anão aí, muito louco das magias aí, que deve ter fumado uma parada muito doida, que ficou meio desmemoriado aí. Tanto que Sou ele veio. ganancioso. Tanto. Ansioso, sou curioso. Curioso, tu faz aí, mas sabe que curiosidade matou o gato, né? É, eu gosto de ver todas as moedas para ter certeza Forte de aí, uma cara. ação. Que ele obedece um povo aí, pô. E aí, esses caras agora estão indo encontrar um guerreiro velho aí, pô, que matava muita gente aí, pô, e só que o rei ficou puto com ele e foi lá matar ele. E eles querem esse cara porque esse cara pode ajudar eles a matar um licantropo aí, uns filhos da puta aí que se transformam em animal aí, cara. E até agora foi isso que aconteceu. O anão é servo de chuchu, é? Não, é tchutchuco, pô. Beleza. Beleza. Você vai matar esse cara aí, então. Edson, é o Tchutchuco mesmo, teu patrono? É, tu quer trocar? Não, pô, tu pode ser, pô. Deixa o tchuco aí, Tu pô. que escolhe, é o Tchutchuco mesmo. Deixa ele mesmo. Beleza. Escreve lá no livro, aí eu vou deixar assim mesmo. Não, tranquilo. Cara, vocês chegam Voltei, voltei. Beleza, Wader. Não aconteceu basicamente nada assim, tipo, de importante ainda. É só o seguinte, vocês três, Sim. tu, Pedro e o Edson, que é o Atal, ok. Qual é o Vocês nome do são. personagem deles? Qual é o nome do personagem, Wader? Tibi. Kibi. Tibi. Tibi a gnoma. Ah, tá. Tem a Tibi, o Pedro é o Greco. Greco caça-níquel. E o O maior pirata Edson. que já existiu. E o Edson é o Tequitos. Beleza, vocês três Vocês são membros de uma são guilda de mercenários que mercenários. foram resolver um caso de aparição de licantropos. E aí vocês estão indo na cabana de um Vocês estão indo antigo membro de uma guilda de criminosos que criminosos. operava na mesma cidade que vocês, Vocês. porque ele sabe de um item Ele mágico que sabe. pode ajudar vocês a enfrentar Vocês licantropos se já for conseguem. necessário. Ei, Wader. Oi. Tá vazando o áudio aí no teu. Tu tá de fone? Não, peraí, deixa eu pegar o fone ali. Baixa um pouquinho o áudio Qualquer ou co... pega o fone pra não ficar dando eco. Ou Beleza, já então, baixei. qualquer coisa põe pra. Se quiser deixar mais alto, põe pra falar só quando apertar. Tá, beleza. Tá melhor assim? Ou ainda Tá, tá vazando o áudio? tranquilo, de boa. Deixa eu pegar o fone. Beleza. Vocês três chegam nessa casa, né? Ela é mais afastada da cidade. Meio que tipo assim, meio que uma cabana na floresta, meio parecido com a casa do Shrek lá. Como é que é a parada? Tipo, você chega uma casa. Não é a mesma construção da casa do Shrek, mas é que a casa é meio isolada, sabe? Umas dimensões Poxa. parecidas, assim. E vocês veem na frente. Um cara aí. Ei, Robert? Oi. Descreve aí como é que tu é. Cara, eu sou grande, forte, só que tipo, sabe o cara que ele era musculoso e grandão na juventude, só que ele ficou velho e ficou. Tipo o Stallone? Achei. É, tipo Tipo Robert Stallone. Baratheon. Não, o Robert Baratheon ficou gordo, porra. Ele virou o grande Bobby B, o único rei amado em Westeros. Hip. Aí eu tenho um cabelo grisalho pra trás e uma barba grisalha já. Aí eu tô, sei lá, eu tô com uma roupa normal de camponês e eu tô cortando madeira com machado. Vocês veem, tipo, esse cara aí cortando madeira com machado aí. O Edson, por motivos lógicos, não pode fazer esse teste, né? Mas aí, Pedro, tu e o Eder podem fazer um teste aí de inteligência. Tem conhecimento ainda nas perícias? pra lembrar. Ué, porque eu não posso vantagem, fazer esse teste. Eu tenho vantagem no teste de inteligência. Porque eu sou... Pode rolar, então. Tem natureza, tem religião. Pode ser 2D20, né? Pode ser história. Pode ser história. Se for vantagem, 2D20. Edson, porque tu... Beleza. Tu, cara, tu perdeu a memória, pô. Não faz sentido tu lembrar de muita coisa assim. Né? É verdade. Ei, peraí, tem uma parada aqui do artífice. Deixa eu só ler 13. Aqui. Beleza. Pera, tu sabe que esse cara, ele... Tu vê, tipo... Pela descrição dele, pela aparência de como ele é, pô, tu consegue identificar porque ele como sendo o homem que te falaram. Tu não sabe muito mais coisa sobre ele, assim, mas, tipo, sabe que esse é o cara que falaram pra te encontrar lá. Tu só sabe que o nome dele é Robert, ele também é conhecido como Robert X. Eu vou me aproximar dele, vou tirar a pequena boina que eu tô usando pra viagem. Ele é de qual tamanho? Eu acho que ele é... Qual a tua altura, ei, Robert? Cara, sei lá, 1,90 por aí. É, porque é um cara muito grande, pô. Então, eu sou mais é o seguinte, ou menos Robert, tu vê... O tamanho dele. Que os tabaques, eles são um pouco mais altos que os humanos. Aí, Robert, tu vê tipo, um gato humanoide se aproximando de ti, pô, e do lado dele, dois seres muito pequenos, pô. Um é um mais troncudo, assim, vestido mais... Um hobby, levando um cajado. E o outro uma... Já um pouco mais fino, assim. Como é a tua aparência, Wader? Oi? Como é a tua aparência? Eu tenho 1 metro, eu tô usando uma Bruné. E tenho uma mochila de carga. Beleza. É uma gnoma bem equipada. É, tu viu uma gnominha aí. E o gato se aproxima mais de ti. Deixa eu rolar meu D20 aqui. Rola aí. 22. Olha aí, o cara sabe de tudo, mano. Wader. Diga lá, tchê. Tá cortando aqui, não tô ouvindo o que vocês estão falando, não. Pera aí. E Pedro, meu primo mandou um beijo pra ti, pô. Manda um beijo pra ele também. O Luciano, mandou um beijo pra ti, pô. Manda dois. Rapaz, se isso fosse na outra mesa que eu tenho um Tiflin pansexual. Aí. Beleza. Aí, aí tá, eu falo. Como é que faz pra rolar o dado aí que os caras estão fazendo? É o seguinte. Tu aperta barra R e aí tu coloca o número de dados, D e qual dado. No caso, olha onde eu rolei. Eu botei barra R espaço um D20. Aí vai rolar um D20. Tu pode colocar o teu bônus do lado, mas só se tu quiser. Pode somar ele depois. Ou tu pode tipo botar... Aqui? Isso mesmo. Ah, caralho, entendi. Nossa. Beleza. Tá. Seguinte. Robert, tu vê um gato se aproximando de ti... Ah, peraí. Wader, com teu 22 aí, cara, tu sabe que esse cara aí, o Robert X... Peraí, rapidinho. É o seguinte, tu sabe, cara, que ele fazia parte de uma guilda de criminosos que foi foda pra caralho em Albion. E os caras dominaram mesmo toda a cidade. Tipo, e tinham mais poder do que o próprio rei. Só que... Peraí, tu ainda não me falou o que aconteceu lá, pô, com o meu 22. É isso que ele tá falando, pô. É isso que eu tô falando, pô. Ah, tá, foi mal. E aí ele... Esse cara, ele era um dos maiores nomes dessa guilda de criminosos. Isso foi, sei lá, 40 anos atrás. É. Tipo, a maioria de vocês, eu acho... Ah, não, se bem que anão e gnomo vive pra caralho, né? Tabaxi, sim, tabaxi. Eu vivo 500 anos, em média. Beleza. Mas eu sou novo, só tenho 58. É, tipo, tu era meio que uma criança ainda na época. Por isso que eu não sei nada disso. Tu sabe que esse cara ele era um dos mais fora lá, pô, e ficou muito conhecido porque ele era um mestre do machado, pô. Só que aí o rei ficou puto com essa caralho aí, e ele organizou na trairagem mesmo um evento tipo o Casamento Vermelho, pô, e matou todo o pessoal da guilda, pô. Porra, que filha da puta. O Robert, ele foi o único que ficou vivo, pô. E por um tempo ele ficou servindo meio pra se redimir, né, pelos anos de crime dele. Até que resolveu se aposentar e se afastou da cidade pra viver uma vida normal, pô. Entendi. E aí tu vê ele cortando madeira lá. Beleza. Eu olho pra eles e eu falo, digo o que querem ou vou embora. Eu vou fazer uma curvatura assim e tal, tirando minha boininha. Ô, grande Robert, nós viemos em busca de sua ajuda? Faz muito tempo que conheço de suas grandes habilidades. Eu vou dar um sorrisinho pra ele, assim, tentando ser amigável. Eu vou olhar assim. Ele tava cortando lenha, né? Eu vou falar. Interessante a forma como você corta a lenha. Eu posso criar pra você um equipamento pra você cortar ela de forma mais eficiente. Eu olho meio desconfiado pra ele. Aí eu aponto assim com o machado. O que você sabe sobre mim? Tu apontou pra mim a gnoma? De um metro? É. O que eu sei é tudo que ele sabe também. Amigos, não precisam se estressar com o que está acontecendo. Robert está confuso, pois não deve receber visitantes há muito tempo. Nós viemos em busca de ajuda. Há um lobisomem matando pessoas. Um lobisomem? Creio que você poderá nos ajudar. Cara, na hora que termina de falar isso, vocês veem uma menina saindo da casa. Ela tem mais ou menos uns 13, 14 anos. E aí, descreve como é a tua filha aí, Breno. Não, sei lá, ela tem cabelo enrolado, ela tem uma mecha verde. Roupa de... camponesa mesmo. Ela sai andando, sei lá, perguntando alguma coisa pra mim. Ela sai assim e ela pergunta pra ti, cara, papai, quem são essas pessoas? Eu falo, Jolene, vá pra dentro. Isso aqui é assunto de adulto. Você vai sair? Eu não sei. Vá para dentro, fique com a sua mãe. Eu resolvo isso. Essa menina é lobisomem, a gente sabe que é lobisomem. Eu não quero que você saia. Você pode não voltar. Você pode também não voltar vivo. Eu me ajoelho assim pra ela, seguro o ombro dela e falo, minha filha, escute. Eu nunca vou abandonar você. Você é tudo pra mim. Agora volte pra casa e fique com sua mãe. Eu resolvo isso. Eu entro na casa assim que for possível. Tu vê que ela baixa o olho, fica olhando pros pés dela, ela vira de costas e vai andando pra dentro da casa. Eu viro assim pros três e falo, é o seguinte, essas duas, elas são tudo pra mim. Eu não posso perder elas por nada nesse mundo. Eu já perdi muita coisa nessa vida. Diga o que vocês querem e talvez eu aceite a proposta de vocês. Bom, creio que será muito bem recompensado pela guilda, caso nos ajude a destruir esse monstro. Ele pode deixar sua família em perigo também. Creio que nos acompanhar é uma ótima ideia. É, eu não posso deixar a minha família em perigo. Entrem um pouco, descansem, eu irei pensar sobre o assunto. Ok, eu vou colocar minha boina de volta. Vou andando na direção da casa, dou um oizinho pra criança. É a tua mulher que tá lá na porta? A minha mulher e a minha filha estão, sei lá, pra dentro de casa, na cozinha. Beleza. Então, vou dar um oi pra ela, assim, fazendo outra reverência, tiro a boina, limpo o pé lá na frente e vou me sentar no sofá. Eu vou. Por causa de camponês. Eu subo pro meu quarto e abro o meu baú com aquele equipamento velho que eu não pego há quase 30 anos. E eu fico pensativo se eu pego ou não. E, tipo, apesar de estar um tempão sem usar e tá bem conservado ainda. Só meio empoeirado ainda, né? E com uma teia de aranha ali, mas tipo, nenhuma ferrugem, nada. Nenhum sinal de desgaste no equipamento. Aí, só que ao invés de eu colocar, por enquanto eu só deixo, jogo o equipamento numa bolsa, porque eu não posso sair com equipamento à vista, porque se algum dos cavaleiros reais me verem, eles podem ver que eu tô de equipamento, coisa que foi proibido de fazer. Só que eu jogo todo o equipamento numa bolsa e desço e vou conversar com a minha mulher. Aí eu falo pra ela que sobre a ameaça que tá acontecendo. E digo pra ela não se preocupar que eu irei voltar logo. E eu falo pra minha filha pra ela cuidar da mãe dela e não falar com ninguém estranho. E pra, se possível, pra usar todas as habilidades que eu ensinei pra ela. Nesse A tua esposa. momento, Etier, nesse Pode falar. momento, se eu tiver conseguindo ouvir eles, que eu tenho meus sentidos de gato bem aguçados, eu vou prestar atenção, porque agora que eu vou caçar um lobisomem, eu vou começar desconfiando de todo mundo. Se elas estiverem pedindo muito para ele não ir, eu vou ficar desconfiado que uma delas é o lobisomem. Rola a percepção, hein? Percepção. D20 17. Cara, tu consegue ouvir bem, tipo, ele tá tentando esconder muito, assim, tá falando calmo mesmo porque ele tá falando com a família dele. Então, aí continua a conversa aí com ele. Eu só vou ficar desconfiado se elas direm muito pra ele Tá. ficar e não ir. Beleza. Sim, tipo, tu vê que pelo tom de voz, assim, da filha, ela parece meio contrariada, assim, né, de ver ele indo. Pode rolar uma intuição, se quiser. Porra, não tenho 7. Caralho. Vixe, foi. Ah, não, não foi falha crítica. Foi 7. Sim, tipo, tu não consegue perceber nada demais assim na fala dela mesmo. Não, só eu não vou perceber então que ela tá com uma entonação muito de não querer ele ir. Ou que eu possa desconfiar dela. Mas se ela insistir muito nele não ir, eu ainda assim vou ficar desconfiado que ela pode ser o lobisomem. Beleza, tipo, essa tua percepção inicial, assim, tu consegue ouvir bem, mas tu acaba não mudando muito. Já a mulher dele, tu ouve, ela, tipo, ela tá mais conformada, né? Tu falando assim, ó, eu sempre soube que esse dia ia voltar, né? Você nasceu pro Machado. E teria que voltar a usar um dia. Só que dessa vez eu fico feliz que seja pelo lado da justiça, que seja para ajudar as pessoas, inclusive para proteger sua família. Aí Aí. eu falo pra ela que caso eu não volte, eu tenho uma adaga que era uma adaga guardada, que era usada pelo líder da minha guilda, que ela pode vender pra conseguir dinheiro e escapar da casa e ter uma vida melhor. Tu vê que ela fala que vocês vão vender essa adaga juntos e vocês vão para outro lugar depois. Eu pego vários recursos lá da minha casa pra eu ter o que comer e o que beber e coloco tudo na minha bolsa. Beleza, tu lembra? Eu chego perto dele na cozinha. Senhor, por um acaso o senhor poderia compartilhar um pouco de suas rações? Infelizmente não vim muito preparado. Ah, mas é claro. Aí eu, sei lá, eu tento dar uma afago na cabeça dele. Quê? O quê? Oh, Eu dou uma porra. afago. Na minha percepção, um gato. Eu não entendi nada. Como é que é? Eu dou um afago, tipo, eu vou afago a tua cabeça. Ah, tá, você dando uma facada nele. Eu entendi, tipo, eu ponho uma faca na cabeça dele. Eu, e caralho! Não, eu aceito o carinho. Eu aceito o carinho, mas tu vai me dar um pouco de ração? Tô despreparado pra essa aventura. Tu vê que quando tu começa a afagar a cabeça dele, pô, tipo, ele começa a tensionar todo o corpo, assim, né? Ele estica o pescoço, fecha os olhos e fica fazendo aquela cara, assim, de... Lembrando que eu sou do tamanho dele, então isso é um pouco estranho. Aí, antes de ir pra todo mundo, eu sirvo um copo de hidromel pra todo mundo e tá pro... Tá todo mundo travando. Acho que a internet tá meio ruim. Então, beleza. Vai, falei. E aí, enquanto vocês estão bebendo hidromel, cara, tu lembra de um mapa que tu tinha lá, um pedaço de mapa que tu ficou com ele desde o tempo da guilda, de uma arma mágica. Inclusive, ela ficava perto da tua casa, né? Mais ou menos umas 4 horas de viagem da tua casa até lá. E que poderia ser útil nessa batalha. Eu mostro e falo pra eles. Olhem, este mapa aqui é de uma arma. Ela parece ser Pode falar, mano. Interrompeu. Não, eu ia falar. Esse mapa está comigo desde o tempo da minha guilda. Essa arma pode vir a ser útil em nossa jornada. Eu vou dar uma olhada no mapa. Mestre, parece as montanhas de Golas, onde está a língua da serpente de prata, que eu estou desesperadamente procurando? Não. É tipo... Então eu... Não são montanhas já, não. Não. Então eu estou um pouco menos interessado, mas eu tento continuar demonstrando interesse. Fala pra ele, muito interessante. Talvez realmente possa nos ajudar com os homens. É o seguinte, com essa... Vocês podem ir atrás dessa arma aí, né? Vai ser um desvio que vocês vão tomar, né, da missão. Ou vocês podem também, se quiserem, na cidade já inquirir sobre o local dos licantropos, ou tentar encontrar eles, vocês podem fazer. Né? É livre pra vocês. Talvez devêssemos buscar a arma primeiro. Também acho. Vocês veem que a gnoma da Paula começou a fazer umas poções lá, foi meio assim. Eu não tô fazendo poção não, pô, ainda não tenho material necessário, infelizmente. Beleza. Eu tô dormindo. Beleza, vocês veem que vocês estão com todo mundo conversando lá, pô, e aí vocês olham pra lá e vocês veem que a gnoma tá com a cabeça encostada numa mesa assim, dormindo, pô. Tá babando assim, já. Beleza. Vocês fazem uma interação rapidinho que eu vou no banheiro. Beleza. Beleza, eu vou dormir. Então, Robert. O que você fazia antes de parar aqui? De ter sua família? Ouvi muitas histórias sobre você. Sim. Eu fazia parte de uma guilda de criminosos 40 anos atrás. Vivíamos como reis. Era uma vida que era muito bom. Nós tínhamos tudo. Todas as mulheres que queríamos, todo o dinheiro que queríamos. Putão. Quando quiséssemos, como quiséssemos. Mas infelizmente a nossa cobiça ultrapassou todo e qualquer limite e acabou chamando muita atenção do rei. Ele nos emboscou em uma armadilha que supostamente era para nos consagrar como uma guilda que ajudasse o reino. Ele matou todos os meus companheiros a sangue frio. Não tivemos nenhuma chance. Eu tentei lutar, porém não consegui lidar com todos. Fui preso e torturado por vários dias. E por eu dar a localização de onde estava guardado todo o nosso tesouro, Eles me deixaram vivo, mas apenas com a condição de que eu não empunhasse nunca mais nenhuma arma e nunca mais vestisse nenhuma armadura. Tive que servir como serviçal no castelo do rei durante vários anos, até que eu fui liberado e encontrei a minha mulher, casei e tive uma filha. Porém, todas as habilidades que eu tinha naquela época eu sinto que eu já não tenho mais. Toda vez que eu empunho meu machado, eu não sinto mais a mesma sensação que eu sentia quando eu era jovem. Nesse momento eu vou pegar no teu ombro. Eu entendo a tragédia que é ser completamente traído pelo Mas seu próprio... Mas é pra tu encher só até a metade. Porque é 50 ml para até 3 meses. Que? Já, Wader? Oi? Te muta, porra. Ah, foi mal, não tinha dado mute aqui, não foi. Beleza, tá, já sou eu? Não, peraí, deixa eu terminar a minha interação agora, tia. E Robert? Pode falar. Então, eu entendo o que é ser traído pelo seu próprio rei. Eu fui criado como um peão para lutar numa guerra inútil. Hoje eu vivo minha vida atrás daquilo que eu quero. Estou aqui por isso. E, por um acaso, defendendo seu reino e sua família. Espero conseguir ajudar. No final de tudo, parece que todas as guerras são inúteis, não é mesmo? Sem dúvida. E Pedro? Oi? Pedro, como é Brunéia em inglês? É Brunéia mesmo? Porque eu não tô conseguindo... Não é Scales, mano. Scales. É Scales? Scales. É, porque a Brunéia... Scale meio? A Brunéia é armadura de escambo. Ela é... Então ela é média, né? É. Se eu não me engano, ela dá 14 mais tua destreza. É, 14 mais destreza até o máximo de 2 de defesa. Tá, era isso. Deixa eu ver aqui as armas. Beleza. Aí eu tenho uma machadinha, que é hand axe, né? Machado de mão. Sim. E um martelo. Só que aqui tem light hammer. Deve ser esse martelo leve. Vou colocar isso. Não. Será que é ele? É aquele martelo de mão, aquele... Tipo um martelo que tu usa pra bater prego, meu. Que só dá um D4 de dano? É isso mesmo. Não, o Rendex dá um D6, pô. Não, o Rendex dá um D6, mas... O Light Hammer, o martelo leve. Ah, tá. Beleza. Alguém ainda vai querer falar alguma coisa aí? Viu? Mais alguma coisa antes de ir? Quando eu acordo assim, eu pergunto... Acho que tá tranquilo. Tio Caça-Níquel, eu passei na sua costa. Como é que é? Eu vou pedir do Pedro. Tio Caça-Níquel, eu posso ir na sua costa? Mas é claro. Eu vou me agachar pra Gnoma poder subir. Tu mede quanto mesmo, Pedro? Teu personagem? Uns 2 metros por aí. Ah, beleza. Tem 1 metro. Vai ficar igual uma macaquinha. É bem pesado pra mim carregar, porque eu tenho só 6 de força. Mas é isso aí. Cara, eu fico sem imaginando. Teu equipamento eu consigo te carregar. Cara, eu não sou pesado, eu peso 22, Pedro. Esse grupo é foda, que a gente tem dois caras que são gigantes, pô, e tem dois anões aí, velho. E tem um magnoma aqui. Porra. Beleza. O gato pega a gnoma na costa. E aí vocês partem pra... em direção... Eu consigo carregar 90 quilos só. Pois é, eu tenho 22. Beleza. E vocês partem pro local indicado no mapa do Robert. A viagem até lá ela é tranquila, assim. Vocês, ele conhece bem a região. E vai guiando vocês e então... Vocês não encontram nenhum perigo, nenhum animal selvagem. E vocês chegam numa área próximo à entrada do lugar onde vocês estavam indo, vocês veem que é uma caverna. Aquela caverna clássica de RPG, né? Tem entrada lá de pedra, né, tal, e claramente a entrada ela erra pro fundo, né? Vocês estão mais ou menos uns 30 metros de distância da caverna, só que vocês estão meio que escondidos pela folhagem da floresta. E vocês veem criaturas na entrada da caverna. Vocês podem rolar o teste de percepção pra verificar que tipo de criatura é. Beleza. Aí, tchê. Fala. Qual é a minha iniciativa? Tua iniciativa é o teu modificador de destreza. Ó. Pedro, tu consegue... Porra, que merda. Tu consegue ver que são uns caras que eles são humanoides. O Eder, tu não consegue ver direito. Só vê, tipo, pessoas com formato humanoide mesmo. Mas, Pedro, tu consegue distinguir bem que são humanoides. Eles têm uma pele coberta de pelos e um rosto animalesco. Eles parecem mais ou menos com hienas. A gente achou os lobisomens. Tu quer, pode rolar um teste de natureza aí pra saber. Edson, tu também, tu vê a mesma descrição que eu dei pro Pedro aí. Eles têm a perna meio torta. Eles são meio cinza também. Eles têm um rosto de hiena no corpo humanoide. 8 de natureza. Tu não sabe dizer bem que criatura é essa. Se tu quiser rolar também, Edson, natureza aí, tu pode... Natureza é... 1? Tu tem proficiência em natureza? Não. Então é só o D20 mais teu modificador de inteligência. Também. Tu já sabe um pouco, sabe só dizer o nome daquela criatura. Tu nos livros que tu pesquisou enquanto tu tava na guilda, sabe distinguir aquilo como sendo Gnolls. Vocês veem 4 desses. E aí, tu vai falar pra galera aí o nome da criatura? Tu escolhe aí, pô. Ah, beleza, galera. Eu tava vendo, né, na guilda. Nos livros. Aí eu vi. E eu consegui reconhecer essas criaturas como gnolls. E é isso aí. Vocês estão afim de entrar? Bom. O que nós sabemos sobre os gnolls? Grupo. Se tu quiser, tu pode rolar também, Breno, teste de natureza aí. Aí, tia, repete aí o Gnol, porque o áudio falhou, eu não consegui escutar. Oi? Repete aí sobre os Gnols, que o áudio falhou. Eu não falei nada sobre Gnol, não. Falou, não? Não, você tem que fazer o teste pra saber. É que tá travando pra caralho. Breno, também, tu não sabe muita coisa, não. Sobre eles. Só sabe que, tipo, eles são do mal. Mais ou menos como tu sabe. O Eder, quando tu ouve também que é Gnol, tu pode fazer também o teste de natureza. Se tiver. Como é que eu faço esse teste de natureza aí, Ti? Tu tem proficiência em natureza? Não. Então tu rola só um D20 mais teu modificador de inteligência. Porra, beleza. Um D20 mais... Ah, mas eu tenho teste aqui. Eu tenho proficiência em teste de inteligência. Sim, é proficiência história que tu vai usar. Proficiência o quê, Pedro? Em natureza. Pois é, só que assim, eu não tenho natureza marcada. Então, Mas aí, se eu não me engano, eu tô... Pô, não é na tua. Rola mais int, pô. Rola um D20, mas tem inteligência. Calma, que ele tá mamando. Rola. Eu vou rolar só um D20 mais 5 aqui, então. Só até eu achar o normal. Beleza. Cara, também tu tá boiando lá, velho. Tu não sabe... Não sabe de nada, só sabe também quem são do mal, porque sabe que não é bom confiar nesse porra, não. Beleza. E aí, você vai ficar parado lá olhando ele? Beleza, eu... Calma, eu acho que... Tu fala isso pra gente, que ele é do mal e tal? Não, eu falo, eles são do mal. Seria melhor lidarmos com eles logo. Como vocês preferem? Uma abordagem mais discreta ou sairmos com diretamente? Nós podemos enganá-los e atraí-los para a emboscada, já que eles não serão facilmente enganados. Um grupo aleatório que está chegando na caverna que está protegendo. É o seguinte... É uma boa ideia. Pedro e Edson, vocês conseguem tirar uma percepção? Vocês veem o que tá acontecendo aí, bicho? Vocês veem o seguinte, os gnolls, eles não estão meio que... vocês conseguem perceber que eles não estão parecendo proteger a entrada. Eles estão discutindo assim na entrada. O líder, um que parece ser um líder, que é um maior que os outros, ele tá mais próximo da entrada da caverna, né, do buraco de entrada. Enquanto os outros três, que são menores que ele, eles estão de frente e tá meio que discutindo alguma coisa com eles e fazendo gestos, apontando pra dentro da caverna. Ah, beleza, peraí. Que eu acho que eu tenho um negócio aqui. Calma lá. Beleza. Caralho, eu acho que eu vou me disfarçar de um deles. Como? Eu vou usar máscara de muitas faces. Que eu posso usar sem usar nenhum espaço de magia. Beleza, então. Tu vai falar esse plano pra galera aí ou tu vai pensar em... Beleza. Aí, galera. Tem uma magia aqui que consegue fazer com que eu me disfarce em qualquer coisa. Então eu acho que vou me disfarçar de algum deles pra ver o que eles estão fazendo lá. E aí, vocês estão de acordo? Você não prefere que eu vá? Posso me infiltrar. Consigo usar essa magia. Ah. Beleza. Então vou me preparar, porque eu, como gato, vai ser mais fácil de transformar em gnoll. Como tu vai fazer isso? Tem magia, Pedro? Ele vai usar a magia dele em mim. Ah, sim. Tu pode usar essa magia das pessoas, Edson, lá na descrição do bruxo? Ah, não. Eu acho que é só em mim. É, pera. Deixa eu ver lá antes de disfarçar se quer magia. Beleza. Ei, Pedro, como é que faz pra botar a trilha sonora rodando aí, pô, enquanto... Groove. Coloca traço play e o link do YouTube. Link do YouTube? É, o Groove. Ah, beleza, peraí. Disfarçar, se é? Uhum. Acho que só dá pra usar em ti mesmo. Isso, usar comigo mesmo, é verdade. É, não tem como pegar link do Spotify, não, cara? Não sei. Tem que colocar o link do YouTube. Eu vou fazer uma vez pra te ver. Qual trilha sonora que tu quer botar? Põe aí um... cara. Sei lá, velho, escolhe uma boa aí pra... uma trilha sonora de floresta não aí, cara. Não se esqueçam de clicar no Groove quando ele aparecer e baixar o volume, porque vai ficar bem... Pô, não, não vai dar de fazer a magia. Não tem como mudar meu corpo. Por que não, pô? Não, porque esse aqui é disfarçar, se não eu alterasse. Baixem aí o volume deles, o volume do Groove, em cada um do áudio de vocês. Já? Já. E Pedro, como é que eu faço pra baixar o volume só do Groove mesmo? É, clica nele... Pois é, não tô ouvindo nada. Clica no Groove e baixa o volume dele. É o seguinte, vocês vão aqui, ó, né, nessa parte... Aí, o Pedro mandou um... Preenche aí. Clica aí na aba de voz. Vai aparecer, tu clica no Groove e baixa o volume dele. Beleza. Caralho, Castlevania, porra. Beleza. Continua aí. Tá todo mundo conseguindo ouvir agora? Aham. Uhum. Agora sim. Beleza, Edson, é o seguinte, cara, tu vê que... Tu tem quanto de altura? Tenho 1,49,5. Então, tu vê que, tipo, eles não são muito altos. Tá, eu posso tentar, né, tipo, mas alterar totalmente meu corpo, não dá pra fazer isso, só pra me disfarçar mesmo. É, então, tipo... Tu não precisa necessariamente alterar todo o teu corpo, assim, né? Mas, questão de altura, tu vê que tu pode tentar manter a mesma altura. Tá sim. Tu pode tentar manter a tua mesma altura, normal. Tu vai ficar um pouco mais baixo que eles. Isso que tu vê. Beleza, eu vou usar essa magia. Vamos? O que faremos? Eu vou lá, vou ver o que eles estão fazendo lá. Eu vou meio acocado, me escondendo pra poder não perceberem direito. Eu vou mandar mensagem pro Robert dentro da cabeça. É quem que tá usando a magia? É o Tequitos? É o Tequitos. Eu vou mandar mensagem na cabeça dele, falando assim, tente atraí-los pra cá. Onde estamos escondidos. E aí eu vou levar, guiando a galera pra dentro de qualquer arbusto ou floresta, um lugar onde a gente possa fazer uma emboscada e ao mesmo tempo dê pra observar eles, pra gente ver ele vindo. Tá, beleza. Eu vou ficar aqui enquanto vocês armam a emboscada. Me deem um sinal quando for pra atraí-los. Beleza. Tá, eu vou fazer uma armadilha, mestre. Beleza. Magia? Não, eu vou amarrar uma corda em duas árvores. Vou amarrar uma corda em duas árvores. Eu Eide, te muta aí, bicho. Tá. Então... Eu vou amarrar uma corda em duas árvores e levando ela assim pra colocar num galho bem fraco. E aí a outra ponta da corda, tipo assim, eu vou amarrar numa árvore, aí vou dar a volta por trás de um arbusto que tem um galho fraco e vou, tipo, chegar e colocar em cima de outra árvore e amarrar uma pedra. Essa pedra vai ficar segurando a corda que tá lá no arbusto, entendeu? Quando eu puxar a pedra, a corda vai esticar e quem tiver lá naquela área vai ser derrubado no chão com a força que a corda vai vir. Beleza. Fala um teste de furtividade aí, Pedro. Furtividade. É muito bom meu teste de furtividade. Natural. Porra! Cara, tu... Robert e a personagem do Eder, que eu não lembro o nome, vocês não percebem. Vocês olham pro lado e quando vocês veem, olham de novo, o gato não tá mais lá. Aí vocês começam a procurar ele e em menos de 10 segundos vocês veem tipo, todo um esquema de armadilha pronto lá, pô. E ele chamando vocês pra um canto pra esperar. Tá. Bora, Artífice. Tem alguma coisa venenosa ou uma bomba que a gente possa usar? Quem pode ter isso, eu acho que é o Wader. Pois é, eu perguntei pro Artífice. Gnoma, me ouve. Deixa o teu filho aí. Porra, velho. E aí, mano? Fala aí, tu tem alguma coisa que explode pra gente deixar aqui onde eles vão cair? Ele desconectou, pô. Ele acabou de desmutar aqui. Aqui tá desconectado, pô. Ah, não, é porque era o... Ah, tá, ok, ok. Eu achei que manda era mensagem o... aí. Achei que era o Wader. E vocês? Vocês não tem nada pra gente deixar aqui? Não tem porra nenhuma. Então eu vou pegar do meu pacote de assaltante um monte de tachinha e eu vou enterrar. Caralho. Lá pra onde eles caírem e eles se foder. Beleza. Pra segunda parte, rola mais uma furtividade aí, pô. Pô, eu tirei um natural, tu não pode considerar isso aí, não? Ah, verdade, tu tirou 20, Aconteceu alguma coisa? O Pedro montou uma então, armadilha. Então, eu quero saber se tu tem alguma coisa que explode, que envenena, pra gente botar na armadilha aí, Wade. Pior que não, porque a gente ainda tá nível 3, eu não tenho quase nada. Ok, Tibi. Então, deixa pra próxima. Eu enterrei um monte de tachinha no lugar onde a armadilha vai rolar, pra gente poder machucar eles bastante na hora que eles caírem. Beleza. Eu tô lá no arbusto, eu vou atrair eles. Aí eu vou tentar dar um sinal pra ver se eu já posso atrair. Esse aqui é só pra tampar. Daí quando tu coloca a chiquinha, tu vira a tampa. Primeiro. Vira o bico lá. Isso não sai. Beleza. E Robert, é, calma aí que o Tequitos vai disfarçado primeiro. Quando ele for chupar, tu destampa e okay. Vira o bico. Edson, tu entra no arbusto e aí tu consegue usar magia, tu já sai lá meio que... Tu sai caracterizado como um gnol. E tu se aproxima deles. Beleza. Tu vê que eles não... Caralho, vai tocar Baby Shark agora. É o seguinte, tu chega perto, pô. E aí tu vê que eles vêm se aproximando. Estão discutindo. Deixa eu ver uma coisa, Virginia. Tu vê que eles estão discutindo numa língua que tu não faz ideia, cara. De qual seja. Não, quer dizer, tu sabe que a língua deles é uma língua própria, mas tu não faz ideia de palavra, de merda nenhuma que estejam falando. Caralho. Merda, eu tento falar comum com eles. Cara, na hora que começa a falar comum, eles viram pra ti e eles começam assim, tipo, virar a cabeça de lado, ficar olhando assim, meio que te estudando, pô. Eu falo, relaxa, amigos, relaxa. Só estou aqui de passagem. O que vocês estão fazendo por aqui? Ai, que foda. Os gnolls só falam gnoll. Tu vê que, tipo assim... Eles começam a coçar a cabeça, assim, e eles começam a falar outra coisa. E aí, um deles... um deles começa a se aproximar de tipo. Eu tento escrever alguma coisa no chão pra ver se eles entendem. Cara, tu escreve assim, bicho. Esse que tá se aproximando de ti, ele chega perto e começa a olhar e fica analisando aquela coisa assim, ele coça a cabeça de novo. E aí ele vira pros outros e dá de ombro assim, tipo, todos eles. Nenhum deles parece estar entendendo. Qualquer coisa. Eu pego o. Eu tô com graveto, obviamente, pra escrever as coisas no chão. E eu entrego pra ele. Pra ver se ele entende pra escrever alguma coisa. Ele pega o graveto. Ele cheira o graveto, assim, dá uma lambida no graveto. E aí ele joga o graveto pra longe, assim. E aí ele se aproxima de tipo, ele chega bem perto de tipo e começa a te cheirar. Filho da puta. Eu começo a me afastar um pouco. Ele segura teu braço. Tipo, e ele começa a te puxar pra te cheirar. Eu tô lá no arbusto. Eu dou um assobio. Faz o seguinte, Breno, rola aí uma não, Edson, rola uma percepção aí. Cara, é D20, né? D20 mais se tu tiver proficiência, né? Se não tiver proficiência, só D20 tá. Mais sabedoria. Pera aí. Tu ouve. Tu consegue ouvir o assovio. Então eu acho que eu corro. Beleza. Na hora que tu corre, o Gnoll fica puto. Cadê ele? Vai te morder. Shark, mano. Que? Por que tu correu, bicho? Tá pra correr, não? Eu esperei muito bem, Shark, mano. 11, passa na tua CE, Edson. Oi? 11? Não, minha CE é 12. É baixa, Edson. E aí, consegui escapar? Edson. Oi. Alô? Oi, tio, o que foi? Oi. Oi. Vou colocar Baby Shark na lista. Oxi, Tchê. Tchê. Caralho. Edson. Oi. Oi. E aí, gente, vou jogar. Ué, caraca, não tô escutando porra nenhuma. Tchê. Vocês estão escutando? Tô te escutando. Ah, beleza, certo, era contigo aí, meu problema. Pois é. Beleza, Edson. Mas... Ele tenta te morder, mas tu consegue desviar, pô. E tu corre de volta pros outros lá. E aí, vocês do resto do grupo, vocês veem tudo que aconteceu aí. E aí, como é que tá os Gnola? O que estão fazendo tem lá? Tem um que tá mais afastado da caverna, que foi o que tentou te morder. E os outros três lá estão na mesma posição de antes. Que? Ô, porra. Tu voltou pro arbusto? Voltei. Eu dou um tapa nele. Por que tu correu, seu retardado? Não me dá tapa não, porra. Esse gnomo que tava mais perto de ti, ele vira pros outros, pô. E fala uma coisa, aponta pro arbusto e corre atrás de vocês. E corre atrás de ti. Mas foi só... E os outros três, o que eles fazem? Os outros dois menores, eles correm atrás dele. E o maior, ele fica lá. Tocaia. Tem as armadilhas aí. Ah, sim. Beleza. As armadilhas estão em qual perímetro mesmo, Pedro? Ela tá espalhada, então na hora que eles chegarem, eu vou puxar, entendeu? Vou pular da árvore, puxando a pedra, ela vai esticar a corda, e aí os caras vão cair em cima das taxinhas. Beleza. Eles podem fazer teste de destreza pra resistir, né? Tu que decide como é que vai ser o teste dessa armadilha aí. Beleza. Como é bem essa armadilha? Tu vai pular, e aí vai esticar uma corda e eles vão tropeçar nela? A corda vai arrebentar o galho que tá segurando ela lá do outro lado. Ela vai ficar reta, entendeu? Quer dizer que ela vai dar uma lambada neles por baixo e aí eles vão cair no chão. E aí no chão tem um monte de taxinha. Essa parte de construção de armadilha é inteligência, é prestigitação, é o que mesmo? Eu acho que é inteligência. Pode ser prestigitação pra eles não verem. Tu tem quanto de inteligência? Tenho um. Quanto? Tenho um. O teste da minha magia é 11. Beleza. Vou rolar aqui o dos gnolls. É teste de destreza mesmo. Isso. Pedro, como é saco de cola inglês aqui sobrou Helen Draug, Smoke Shake, eu sei que não é. Eu acho que é Swift Step, né? Saco de cola. Swift é o que, Tchê? Swift é liso, não parece ser saco de cola. Seguinte, Pedro, o primeiro, ele tá correndo. Na hora que tu puxa, ele vê a corda vindo, ele consegue pular e dá meio que tipo... E dá uma cambalhota no ar. Ele consegue desviar. Mas os outros dois não conseguiram. Tanglefoot. Tanglefoot Bag. Pode ser, né? Tanglefoot Bag. Talvez. Eu não tô sacando o que é que tu tá vendo aí, que eu tô olhando a tua ficha de químico aqui que tu mandou. E tem bastão de fumaça. Não, pois é, porque eu não mandei a outra. Eu não mandei a outra, mas tem saco de cola lá embaixo. A outra. Tangle é. Deve ser, né? É. Saca só, Porra. O cara que pulou, ele ainda vai cair em cima das taxinhas, porque ele não sabe que elas estão lá. Então ele vai levar o dano das taxinhas, mas vai continuar em pé. Tá, quanto é o dano de taxinha? Tu decide aí. Não usei. Tu colocou quantas mesmo? Eu coloquei um monte pra eles caírem e se machucarem. Fica com tudo furado, é. Deixa eu só voltar pra carregar aqui no notebook. Já decido isso aí. Enquanto o Tia espera... Deixa isso aí mesmo. Tá, beleza. Vai continuar a porrada? Vai. Vão ser... Três... Peraí. 4D4. O primeiro que pulou, pô, como ele conseguiu passar no teste, ele leva pela metade mesmo, dando das taxinhas. Beleza. Olha aí o dano, 4D4. Beleza. Oito. Beleza. Um toma 4, os outros tomam 8. Iniciativa agora? Isso aí. Todo mundo? Todo mundo. Todo mundo quiser participar do combate. Tá, eu quero. O que é que tem que fazer? 22. O que é que tem que fazer aí, Tchê, pra participar do combate? Iniciativa. Iniciativa aí. É um D20 mais a tua destreza. É porque tem... Ah, tá, tá. Mas... destreza vai ser 2, eu acho. 11. Cinco. 14. Ou então aí fica Pedro... Pedro, Edson, Wader e Breno. Deixa eu rolar o dos gnolls aqui, peraí. Um fica com 20, um com 16, 15. Tá, a ordem fica então. Fica Gnol, Pedro. Oi? Quanto que ficou o Gnol que tava mais que eu? Que eu 20. Tô com 22. Ah, esse 19 aí é do dado, né? É. Então tu fica na... E aí, os outros. Beleza, Pedro. Tu começa. Tá. Então eu vou vir correndo por trás de um deles. E eu vou aproveitar que um que tá caído no chão. E eu vou dar-lhe uma estocada de rapieira nele. Pra ver se eu... Pedro, ainda tá na tua costa? Eu acho que sim, tu ainda tá na minha costa. Beleza. Depois do Pedro sou eu? Não. Tu é o penúltimo. Ah, é. Tá, eu vou dar uma estocada pra ver se ele morre já. Beleza. Pega ataque furtivo, hein? É ataque furtivo porque ele tá no chão, então eu tenho vantagem. Aham. Uhum. Perfeito! Não acertei. Nem fudendo. Cara, tu vê que. Tipo, tu vai correndo com aquela sede. Tipo, tu vê que ele é muito ágil. E tu vai furando e vai rolando no chão mesmo, cara. Ele leva mais dano do aspecto taxinho, então. Beleza. Rola aí. Rola. Um D4 aí. Que eu tô rolando. Toma um de dano. Isso aí, porra. Beleza, e levanta. Agora são todos os quatro gnomos. Ele levanta esse aí que, tá, que tu tentou atacar e vai pra cima de ti. Maldito! Vai dar mordida mesmo. Me esquivarei. Onze passa? Não, 11 não passa. Foi que tipo, ele tenta te morder, tu consegue dar aquele passo pra trás. Agora é o... Peraí. É o capitão deles. O que ficou mais pra trás. E começou a se aproximar. Ele puxa um arco. E mira em ti, Pedro. Ele vai dar um tiro. Flash em ti. Não! Dezesseis acerta. Tadinho de mim. Toma 6 de dano aí. Beleza. Uhum. E puxa aquela flecha e... Onde é que? Qual seja que não é feito? Pera, deixa eu ajeitar um negócio aqui. Pô, pensava que ele tava dormindo já. Pedro, ele puxa a flecha e solta, cara. Tipo, tu sente ela... Ela bate, ela finca aqui no teu ombro. Mestre, eu posso usar nesse momento a minha ação bônus pra desengajar pra perto dos meus amigos? A situação bônus? Eu tenho uma ação ardilosa de ladino. Posso desengajar no meu, na minha ação bônus. Como é que a gente sabe a percepção passiva? Eu acho que não, Pedro, porque são bons, eu acho que só quando for teu turno mesmo, cara. Tu usa. Beleza. É, e aí, Pedro, na hora que tu vira, tu sente a flechada no teu ombro, tu vira e já solta outra. Tá porra. 9 te erra. A outra, como tu conseguiu ver, tu já baixa e ela passa por cima de ti. Agora o outro gnoll levanta e... Vocês estão todos escondidos, né? Os outros. E ele pega a lança dele e também vai pra cima de ti, Pedro. Malditos! Cara, não, isso que é foda, que tá todo mundo escondido e só o Ladino que tá lá no meio. Na verdade, eu tô na costa dele. É, ele tem outro aí, ó. Então eu vou ter em ti, William. É, quanto é a... 23 de armadura? 23 me acerta, minha é 16 só. Porra, mas eu vou morrer, eu só tenho 21 de vida. Pera aí, rapidinho. Beleza. Toma 8 de dano aí, ele. Tu vê que ele vem correndo e ele primeiro não te viu na costa do Pedro. Mas aí, tipo, e foi cravado tentando acertar o Pedro e pegou em tipo. Caralho, doido, se eu tivesse levado essa, eu tava na pica já. Agora o Gnol ficou em pé. Não, já foram 4. Não, pô. Dois erraram em mim, o grandão acertou e o outro acertou nele. Não, o capitão, ele ataca 2 vezes, pô. Tá. Aí agora é o outro gnoll, o que passou no teste agora. Ele pega a lança e arremessa na tua direção, pô. Me esquivar, claro. Meu Deus, vou morrer. Pera aí rapidinho. A chance de eu morrer é bem alta, doido. 23. Acerta. Tira um dano baixo, por favor. 4. Tô vivo. E joga a flecha, a lança, ela passa de raspão aqui no lado direito do bicho. Sente o bicho, tu tá muqueado. Agora é o Edson. Ele tá todo concentrado, é, mano? É, tipo, tem o capitão, ele tá mais afastado. E os outros três que foram pra cima de vocês estão meio que cercando o Pedro. E vocês estão... Tu e o Breno, vocês estão no arbusto, assim, que dá pra vocês pegarem de surpresa. Ah, sim, tô ligado. Porra, eu vou tacar... Ah, não quero usar magia não, bicho. Eu vou usar minha besta leve. Beleza. Em qual dos gnolls? Qual que tá mais perto da gente? O mais perto de onde vocês estão é o que furou o gnomo com a lança. Ah, sim, eu quero acessar esse porra aí. Manda aí o ataque. É um D20 mais tua destreza mais proficiência. Besta leve é um D6 de dano. Aham. Uhum. Não, beleza. É um D8. D8? Beleza. Mais um D. Mais destreza, mais o quê? Não, o primeiro tu rola um acerto aí. Tu rola um D20 mais tua destreza mais proficiência. Hoje, quantos é de proficiência, porra? Não tem nada aqui. Tem dois de proficiência. Peraí. Caralho. deixa eu ver rapidinho. Joga com magia, desgraça. Errou mesmo. Tu é bruxo, tua magia não gasta. Cara, tu pega assim, tipo, tu dá o tiro lá, tu vê que tu tá com uma mira bem ruim, cara. Tu precisa treinar mais também. Ei, se ele tá escondido e pegou o cara de surpresa, ele rola com vantagem. Rola mais um D20 aí. É verdade, rola mais um aí. Acabei tirando um 20 agora. É só o D20, né? É. Depois dele só eu? O D20 mais o... mais 3 mesmo. Tu erra mesmo. Então, sou eu agora? Tu precisa treinar mais. Agora o Wader, tô vendo. Agora é o Wader. Beleza, eu vou usar aqui fogo alquímico. Dizer que com uma ação você pode buscar na sua sacola de alquimia, retirar um frasco de líquido volátil e lançar o frasco para uma criatura ou objeto à superfície dentro de 9 metros de você. Beleza. No impacto, o frasco detona em um raio de 1,5 metros. Qualquer criatura nessa área deve ter sucesso em um teste de resistência, de destreza ou receberá um D6 de dano de fogo. Beleza. Pelo teu raciocínio, cara, tu vê assim, tipo, que jogar nos caras que atacaram tu e o Pedro corpo a corpo não é muito inteligente, porque estão muito perto de vocês. Melhor seria tentar arremessar. Mas os três estão perto, assim? Dá pra não, jogar não, atrás dois. Deles pra pegar em dois, pô. É, tu pode jogar atrás deles, ou tu pode tentar... nos dois. Ou tu pode jogar no que arremessou a lança do Pedro. É, eu vou tentar... Não, na verdade, eu não vou jogar fogo alquímico, não. Eu vou jogar ácido alquímico, que no nível 3 dá 2d6 de dano. Beleza, mas... joga atrás deles pra pegar... Pois é, eu vou jogar atrás aí. É o quê? É destreza, né? Tu vai jogar atrás do que te atacou ou do que atacou o Pedro? Do que não dá pra me dar dano. Tu ataca com a tua inteligência, como se fosse magia, pô. Peraí. Ah, então é um D20 mais 5. Mais 7. Mais 7. É o seguinte, se tu joga atrás do que te atacou, tu acerta só ele. Se tu jogar atrás do que atacou o Pedro, tu acerta ele e o outro que arremessou a lança dele. Mas eu acho que são os caras que fazem o teste de destreza pra não levar o dano do ácido. E Pedro, sim. Mas o meu modificador de inteligência é 5. Então, mais 2 de proficiência. Tá. Deixa eu rolar aqui. Como é que é? Na verdade, eles que vão rolar o teste do ácido. Não, o Eli tá dizendo que é pra tu fazer um ataque. Como é que é a descrição do ácido alquímico? Diz assim, do ácido alquímico. É quase parecido com o de fogo alquímico. Cadê? Você atira um frasco para uma criatura ou objeto dentro de 9 metros de você. O frasco se quebra no impacto. Uma criatura deve ter sucesso em um teste de resistência de destreza ou tomar... Ah, tá. Então não rolou nada, eles né? Eles fazem destreza CD15. CD15. Tu vai arremessar no que tá com o Pedro, então, né? Que é pegar dois. É, no que não dá pra dar dano em mim. É, se tu arremessar qualquer um, não dá dano em ti, mas se tu arremessar no que tá... É 2d6 se ele falhar. Se tu arremessar no vai que lá. Tá com o Pedro, tu acerta dois. Beleza, então é isso aí. 2d6 se ele falhar. Um ficou com 8, o outro ficou com 10. É, nenhum dos dois passou. Pode rolar. 2d6, tá. Ó. 2d6. 5 de dano. Beleza. Em cada? É, 1,5 metro. É, nos dois. 5 para cada. Beleza. Deixa eu só ajeitar aqui. Esse outro aqui. Beleza. É, Breno, tua vez agora. Aí. Eu vou sair do arbusto cheio de fúria e eu vou ir direto no maior. No capitão? É. Beleza. É, seguinte, tu ainda não consegue, nesse turno agora, chegar nele. Tu pode. Tu pode usar a tua disparada, que aí no próximo turno tu já chega nele e já vai poder atacar. Depende. Eu tenho ação adicional. Tu tem o quê? Ação adicional. Ele é guerreiro, é? É guerreiro. Tu pode usar o teu cinto de ação pra chegar nele já. Tu é guerreiro, Bruno? É. Sou. É, tu pode usar teu cinto de ação pra chegar nele já e já dá pra dar uma travada. Pois é. e o Edson é o conjurador agora. Beleza. Pode rolar um ataque aqui, cara. Consegue chegar. Tu vê que ele é maior que os outros, assim, meio parrudo. Já é ataque? Pode rolar. É, mais a destreza e a proficiência. Não. É, tu vai usar o quê? Tem ação adicional pra eu chegar nele e o ataque. A tu usa. Ah, são dois machados de uma mão. Machado de uma mão? Então, tu pode usar destreza ou força, o que tu acha melhor? Vou usar força. Então é um D20 mais da força, né? É um D20 mais proficiência, mais força. Em um ataque, e no outro é só um D20 mais força. Tá bom, então. D20... Esse aí, peraí. É, o primeiro ataque tu erra, rola o segundo aí. O segundo é só um D20 mais força mesmo. O segundo tu acerta. Rola o dano segundo aí. É, um D6, né, mais... Mais a força. Mais força. Beleza. Bom, dá 4 de dano no cara. Assim, tu vê que tu chega pra bater nele, pô. É, tu vai com tudo no primeiro ataque. Tu vai dar um golpe e já tá esperando ele desvia, mas o segundo tu consegue dar um golpe de baixo pra cima e pega assim, faz um corte superficial no queixo dele. E aí tu vê que tipo, ele estala os dedos assim e sorri pra ti. E tá preparado pra bater mesmo. Vai lá, Pedro, tua vez. Agora eu vou pegar e dar. Tem algum no chão ainda? Não. Todos já se levantaram. Tá. Então eu vou olhar um desses que pegou ácido aí. Eu vou dar uma estocada, me aproveitando que o meu companheiro tá ajudando. Beleza, é aquele que tentou te dar uma mordida no. É o que tá mais perto de ti mesmo. Pra dar estocada. Olha aí. Acertou. Não, 24. Acertou. Não, era mais 5. Eu errei aqui. 22. Mesmo assim, tô certo. Tá. Eu vou dar o meu dano nele furtivo. E eu vou... Uhum. Eu vou desengajar pra ficar atrás dos meus companheiros. Beleza. Primeiro roll dano. 18. Escreve aí como tu matou esse cara aí. Bom, quando eu vi ele se debatendo no ácido, eu aproveitei o momento de distração pra dar uma estocada muito rápida no pescoço dele. Ele começou a vomitar sangue e eu aproveitei esse momento de distração pra me esgueirar pra trás do meu companheiro. Agora eu e o gnomo estamos perto do... Do anão? Eu e a gnoma estamos perto do anão. Beleza. Tu vê que o que tava lutando com o gnomo lá, o que tu tá te furando pelas costas, ele fica meio assustado com o que tu fez com um amigo dele. Aí vocês conseguem passar de boa. Agora... É esse cara aí. Tu foi pra trás do anão ou como é que é? Não dá pra chegar atrás do anão, mas eu vou me aproximar dele e eu deixo a gnoma descer pra ela me proteger que eu tô fudido. Beleza. Tu vê que, tipo, o cara, o que tinha atacado ela no turno passado, ele vira e vai na tua direção, mas primeiro ele acaba indo de encontro a ela. Se prepara aí que vai mais um ataque em ti, Wade. É 16 MSA. 21, acertou. Caralho. Esse dado tá aqui. Bom, cara, porra. 6 de dano. Caralho, já foi 14. Cara, tu mais 7 eu caio. E vem com tudo. Pá, e te dá uma porrada que se tu desse uma recuada pra trás, eles passavam ali. Beleza. Agora é o... Capitão deles. É em Gibran. Ai. É, tu vê que... Ele pega o... Peraí. Deixa eu ver o que tem aqui. Beleza. Ele pega um Glaive. Ah, primeiro ataque. 23 passa no torcer. Passa. Essa é 18. Mano, quem é que tem uma CA acima de 23? É, e acerta os dois, Breno. Porra. Deixa eu ver aqui o dano do Glaive. Caralho, velho. Três de dano, Breno. Bicho, tu vê que tipo, tu deu o segundo ataque na hora e ficou puto, cara. E tirou o Glaive dele. E começou a girar em cima da cabeça, tipo, e girava umas três vezes e te dá um ataque, e girou umas três vezes no outro sentido, e te deu outro ataque. Sentiu um seguro, cara. Nesse momento tu pensa assim, tipo, porra, minha filha tava tendo um pressentimento, cara. Agora o outro Gnoll. O que tinha passado no teste, ele puxa o arco dele e... E dá um tiro em ti, Edson. Que? Não. 23. Caralho, bicho. Cara, o que tá acontecendo com esses filhos da puta, cara? Porra, esses passam todos, cara. Cara, vocês vão morrer pra esse gnoll. Quero ver como... quando eu botar... Não, cara. Quando eu botar um inimigo foda mesmo, vocês vão matar rapidinho. Toma 8 de dano, Edson. Sempre é assim, porra, caralho. Ele puxa e solta a flecha finca na tua barriga. Esse bot tá de vantagem pro Tio, eu tô te falando. Vagabundo. E é tua vez, Edson. Ele tá puto. Beleza. Tá. Tá todo mundo perto de mim? Meus amigos aí? Tá, o Pedro e a Gnomo perto de ti e o Breno tá afastado lutando contra o capitão sozinho. Beleza, ele tá atacando de quem? Flecha, né? Beleza, esse Zé Buceta aí que me acertou, eu vou tacar um despedaçar nele. Beleza, teste de constituição que ele faz? Qual é o teste que é? É dano trovejante, cara, que eu dou. É constituição que ele faz. Constituição, né? Quanto tem de carisma? Eu tenho... 2. Rapidão aqui, como é que eu faço pra saber qual é o meu modificador de habilidade de conjuração? É... inteligência. Ah tá, é 5. Beleza, então eu curo 13. E aí, ele passou, tia? Peraí. Não, é, quanto tem de carinho, é, Edson? 2. 2? Peraí, 12. Aqui foi o teste de constituição, aqui, deixa eu só ver aqui quantas constituição do deputado. Passou. Ah, vagabundo. Toma só metade do dano. 7, então a 3. Então a 3 de dano. Cara, tu usa tua magia 100% putaço. Tu concentra lá. Tu vê que ele meio que faz um gesto assim de magia. E levanta não, tipo, ele levanta a cabeça e te encara. É, Wader, vai lá. Diga lá. Sou eu. Eu vou usar a minha habilidade curar ferimentos, que eu tenho magias de nível 1. Daí é 1d8 mais meu modificador de conjuração. Vai curar a ti mesmo? Aham. Uhum. Beleza. 1d8 mais 5. Beleza, cura 11. Curei 11. Beleza. Breno, é tu agora. Aí. Eu vou dar as machadadas no capitão. Olha aí. Caralho, erro crítico. Joga o segundo aí, né? Ai. Segundo. Tomando um push, tá sacando. Eu tenho só um adicional. Ele surto de ação, né? É só uma vez descanso longo. Droga. Cara, tu vai dar o primeiro ataque, pô. Tipo, ele bloqueia com um galho tão forte que desequilibra e manda os machadinhos voando da tua mão, pô. Aí o segundo já tá bem desequilibrado, tu não consegue acertar. Porra, eu penso comigo mesmo. Eu tô velho mesmo, sinceramente. E é tu, Pedro? Bom, tem quantos em pé perto de mim? Cara, perto de ti tem 2 em pé. Um que acabou de acertar a barriga do Eider. Um pouco mais afastado que deu uma flechada no Breno. E o capitão lá atrás dando uma surra no Breno. Bom, esse que tá perto do... Esse que tá perto do Eider é o que vai levar a segunda estocada. Olha aí. Vixe, desgraça. Tirou um. Falha crítica. Bicho. Frotei o pé. Rola um D4 aí, Pedro. Um D2, quer dizer. Tô acertou ele. Mas assim é dano furtivo. Só o D8 mais destreza mesmo. Sorry, brother. Toma 6 de dano, William. Eu? Me desculpe, amiga. Me desculpe. Estava tentando acertá-lo, mas eu pensei. O gato puxa a rapieira pra tentar dar um ataque no cara que tá frente de ti e ele erra, pô. E te fura, pô. Caraca, beleza. Tô com metade da minha vida agora, não valeu de nada ter me curado. Eu poderia ter morrido, pô. É, eu ia ficar com 1 de vida, verdade. É o capitão agora, Breno. Me ajuda aí, povo. O Breno, não dá pra tu morrer, cara. Socorro. 15 não te acerta, não. Não, minha CA é 18. Beleza. Que putz é essa, Breno? Caralho. Minha CA é 12. Breno, tu vê agora, tipo, o cara jogou tua machadinha fora, pô. E tenta te bater com live 2 vezes, só que dessa vez tu vai parando na mão, meu, pô. O Eider, aquele cara que te furou, vai te dar mais uma... Mas tô cara de lança. Tá, beleza. 22. Caralho. Égua da mão, bicho. Esses caras estão comendo vocês, bicho. Toma 5 de dano. Bicho, ele, na hora que ele vê que o Pedro te acertou, ele puxa lanças e dá mais um. Esse aí vai um pouco mais fundo. Tô com 7 de dano de novo. Tô com 7 de vida de novo. E é, só aquele cara joga flash em ti de novo. Filho da puta, eu vou matar ele, mano. Desgraçado. Mano, a gente vai morrer na primeira porradão que a gente tá caindo. Que toma porra é essa? Outra flecha. Mas passou em mim? Passou, pô. 20 e tirou 29. Filha da puta, mano. Vai te foder. O bot tá de vantagem pro time. O negócio é que vocês pararam de usar o bot, pô, ele ficou puto com vocês, pô. Ele quer que vocês morram, cara. Beleza. É tu agora, Edson. Eu? Quem tu é? Tu tá com duas flechas fincadas no corpo. Caralho, bicho. Já. Esse é tirei menos 6, né? Tô com 14 de verinho. Beleza. Ai, maldito. Só mesmo. Eu vou usar Rajada Mística. Nesse que te acertou? Isso mesmo. Beleza, 1d20 mais 4. Tem invocação, explosão, agonizante? Não. É isso? Oi? Tu pegou invocação, explosão, agonizante? Não, ainda não tem esse negócio. Acertou. Rola aí, 1d10. Não tem aquele poder, não? Não, é só se tu tivesse a explosão agonizante, que aí tu adicionar teu carisma. Ô, caralho. Ah, não tem essa habilidade. Não, então só 1d10 mesmo. Nove, né? Eitê, quando diz que o tempo de conjuração é uma ação bônus, eu posso atacar e usar magia, né? Sim. Sim. Beleza. Tá morrendo, seu desgraçado? Cara, tu vê que tu joga, tu concentra aquele negócio e tu solta um raio, pega no peito dele em cheio e dá um grito. Tu vê todo chamuscado o peito dele. Ah, beleza. Agora é o Wader. Beleza, que se isso der certo, vai ter que me dar um ponto de inspiração. Como eu tenho a mochila de carga, eu vou abrir a minha mochila de carga e vou sair correndo em cima de um desses pra tentar prender ele dentro da mochila. Caralho. Tu vai tentar correr pra prender ou tu vai tentar prender o cara? É porque assim, ela é uma porta multidimensional. Ela tem 7 quilos, mas ela comporta até 250 quilos. Isso é o quê? Isso é inteligência ou destreza? É o seguinte, como exatamente você vai fazer isso? Tu vai tentar prender o cara que tá na tua frente? É, dentro da mochila, isso mesmo. Tu rola teu acerto normal, de como se fosse um ataque, pô. Tipo, como se fosse um... Pois é, então é destreza? É, destreza. Tá, 1d20 mais 2. 7. Cara, tu pega tua bolsa, tu vê que tipo, tu tenta colocar, só que é muito alto pra ti, pô. Tu bate no peito dele, assim, não consegue. Tá, né? E agora eu vou usar a minha ação bônus pra conjurar a minha magia aqui, Escudo da Fé. Um campo cintilante aparece ao redor de uma criatura a sua escolha, no caso eu. E concede mais 2 de bônus de CA pela duração. Então vai pra 18 minha CA. Beleza. Tu vê que tu bate, se tu não consegue, na hora tu já guarda a mochila e se conjura, mas gente. Agora é tu, Breno. Aí, eu vou tentar dar... Eu quero matar esse puto. Olha aí, é só um ataque agora que tu rola. Cara, tu erra também esse ataque. Tu vê, tipo, tu vai dar o golpe e se esquiva muito no minuto. Porra, Breno. E desvia, assim, a tua machadinha com glaive, mas continua a tomar machadinha essa vez. Vai lá, Pedro. Vai morrer, bicho. Cuidado. Então. Eu vou... Quem tá em pé ainda? Tem um que o Edson acabou de acertar. Tá bem fudido. aquele que tá lutando com o Aider e o Capitão. Tá, eu vou matar esse que tá lutando com... Qual? Qual deles, Pedro? Vou bater no que tá lutando com o Aider. Beleza. 15, é certo? Certo. Toma esse 21 de dano, então. Escreve como tu mata ele. Eu vou de novo atravessar a garganta dele. E nesse momento, eu vou... eu vou usar meu deslocamento pra ir até um arbusto e usar minha ação bônus pra me esconder. Eu vou dar a volta no campo de batalha da seguinte maneira. Eu matei ele, né? Eu ainda tenho minha ação de movimento. Eu vou me deslocar 9 metros pra dentro da floresta. E aí eu vou me esconder por lá. Tipo, ir passando por detrás de arbusto, por trás de árvore, rodeando. E usar minha ação bônus pra me esconder. Vou rolar uma furtividade pro chefe não me ver. O outro... Tá, então, tu faz o seguinte, tu rola tua furtividade quando tu quiser se aproximar do chefe mesmo. Por enquanto ainda... Como ele tá concentrado ainda na luta contra o Breno, não precisa rolar agora, não. Tá, se eu não preciso rolar agora, eu posso usar minha ação bônus, então, pra me mover mais um pouco e sair mais do campo de visão dos dois? Tu já usou tua ação bônus pra se esconder, pô? Não, tu falou que era pra rolar depois. Tá, finge que eu usei. Tá aí. Tô no meio da floresta. Esse teu esconder aí, tipo... É que tipo de. Seria que tipo de teste que é o teste de sucesso automático, entendeu? Beleza. Então continua aí, me escondi. Beleza. Tu mata o cara, tu já corre pra floresta e se esconde. Agora é o. É o capitão. São os dois que sobraram. Puta que pariu. Prepara, Bruno. Erra. Tá certo. Já dá. E vai dar o primeiro, cara. Tu segura o golpe com a mão e puxa o Gai com tudo. Te dá uma porrada. Toma 12 de dano. Porra! Caiu? Cara, tu tem... Cai! Cara, tipo, tu segura o Gai e ele puxa, pô. Depois ele te dá um golpe. Tu tem como curar ele. Eu já usei minhas duas magias. E Breno, tu cai sem joelho no chão. Tu tem poção de cura no teu saco de alquimia, que dá pra te curar ele. Tem? Mas não era só fogo alquímico. Eu achei que era só o fogo alquímico, o ácido alquímico e o saco de cola. E Breno, No terceiro nível tu cura 2d8. Onde tá isso, Pedro? Na parada que tu me mandou. Terceiro nível, tu cura 2d8. Breno, põe a mão na barriga assim, cara. Sente que saindo escorrendo, tu cai no chão lá, cara. Tá apagando. Agora o bichinho lá puxa a flecha e atira em ti, Edson. De novo, filha da puta? Tá vivo ainda, pô. É certo. Uma 4 de dano. Ah, babaca. Fica mais uma flash de pá. É tua vez agora. Beleza. Eu vou... O chefão tá vivo ainda, né? Tá. Então não vou gastar mais, eu vou usar truque com esse porra. Eu vou usar toque arrepiante nele. No... Cuidado da flechada. Beleza, rola aí. O dano ou o D20? D20. Beleza. Passei. Lá na ponta. Ai. Me bate. É iniciativa, né? Beleza. Não, iniciativa não, pô. É. Mais 4. Um D20 mais 4. Esse mais 4 de quê? É 2 de proficiência e 2 de tocarismo. Merda. Cara, tu cria aquela mão esquelética lá, tu tenta jogar nele, pô. Isso que desvia. Tá na força do ódio. E a tua vez, Wader? Eu vou tentar fazer aquilo de novo, de prender o cara dentro da minha mochila. Ei, pô, tu pode curar o anão. O chefão vai vir em cima de ti. Beleza, mas eu vou tentar fazer isso de novo, calma aí. Vai dar certo tá. Agora. O cara que tá na tua frente morreu, pô. Vai no outro agora. Tá, eu matei o que tava lutando contigo, cura o anão, pô. 13, passa? Não conseguiu. Mesmo problema, tu corre, você tenta botar, bate no peito dele, tu não consegue ter altura suficiente pra... Agora, Breno, vai fazer o teste de vida ou morte aí, cara, rola o D20 aí. Pelo amor. Caralho. Se eu tirar um, ele morre, é? Não, se eu tirar um, ele toma duas falhas. Se eu tirar um, é duas falhas. Não tira um. Vai tomando cu! Caralho! Velho. Cura ele, Wader, puta merda! Eu vou curar na próxima. Breno, tu começa assim, tipo... Tu tá caído lá, cara. Tu apagou. Tu começa a ouvir tua filha passar a mão na tua cabeça assim, pedindo pra tu descansar, pô. Tu não devia ter vindo, bicho. O cara tá de boa. Vai lá, Pedro, tô vendo agora. Eu vou dar uma flechada por trás do chefão. Do chefe? Isso. Rola a tua furtividade aí pra tu conseguir pegar ele de surpresa. 26. Consegue. Rola com vantagem aí. Pois é, Pedro. Não posso usar a poção de cura. Acertou. Tá dizendo aqui, ó. Tá, vai. Joga aí, depois eu falo. Não 20. Tem como eu curar ele, não. Por quê, pô? É porque diz aqui, ó. Fórmula alquímica. No primeiro nível você aprende 3 opções de fórmulas alquímicas: fogo alquímico, ácido alquímico e outra opção de sua escolha. Eu tinha escolhido lá o saco de cola no início do jogo. Ah, isso aqui. Ele pega 10 de dano, tio. 10 de dano? Beleza. Deixa eu voltar. Eu vou usar minha ação bônus. Pra me esconder de novo. Eu tenho movimento pra voltar pra dentro da floresta. Então eu vou usar minha ação bônus pra beleza, me esconder de cara, novo. Cara, tu como fantasma, meu, cara. E vê a flecha vem, tipo, pá, crava no peito dele. E ele olha na direção. Rola mais uma furtividade aí. 10. Deixa eu ver aqui rapidinho. Eu vou pegar a cobertura numa árvore. Conseguiu passar. Me escondendo. Passou. Caralho. Não tá. É ele agora, pô. Ele olha assim, tipo, ele te procura por um tempo. Ele vê que não tem êxito. Ele pega o arco longo dele. Ele vai dar em ti, Wader. Tu que tá mais na frente dele. Beleza. Tô com 18 de CA agora. 8. Errou! É o primeiro ataque. Porra, sabe o que eu podia ter usado aquela armadura, saca, tia? Oi? Caralho. Armadura. É verdade? Merda, eu lembrei só agora disso. Eu acerto o segundo. Tô com 7 de vida. Toma 6. Que dano. Cara, ele solta uma flechada segura, bicho, ela crava no lado esquerdo do teu peito. Vai matar todo mundo, se é possível. E aí ele faz tipo puxar o cano no Mortal Kombat, tipo, ele aponta pra ti e ri, pô. Pra mim? É. Filha da puta, eu vou te matar com ácido. Tu pega e pega uma outra flechada daquele mesmo cara aí, Edson. Ah não, velho, esse porra é muito chato. Filha da puta. Toma 6 de dano. Caralho, mano, eu vou morrer. Já é a quarta flecha presentida. Mano. Para de economizar magia com esse doido, bicho. Tu vai morrer. Mas eu já tô. Já toma, vai ser. Nossa. Caralho, mano. Ah, mano. Me cura. Como eu vou te curar, cara? Eu tenho perícia em curar. Eu vou usar... Ô, oh, caralho, eu vou usar um raio de bruxa nele. Nesse cara que te atacou? É, quero matar esse merda. Tu tem quanto de inteligência, Edson? Eu tenho... Um. É, usa aí, como é que funciona mesmo? Sei lá, tá com raio nele. Pô, velho, tu escolhe a magia, tu não sabe como funciona, bicho. É porque precisa, mano, de um graveto. Tu vai fazer um mestre procurar nessa porra, velho. Mano, a gente tá numa floresta, mano. Tu pega um graveto em qualquer canto. É, o problema é que ele tem que ser citado por um raio, mano. Aí é complicado. Porra. É complicado mesmo. Beleza, tia. Posso dar um graveto comum? Rola aí um D20 mais 4. Tu tem um pacote aí de sábio, de pesquisador, que tem uns componentes aí. Beleza. Olha aí. Tu puxa um galho chamuscado. Aí forma um raio azul. Tu dispara no cara e tu erra. Ah, vai se fuder, velho. Caralho. Pô, fica uma coisa bacana. Na verdade, aqui, cara. O raio de bruxa não é assim não, pô. Ele puxa o negócio e o cara que faz o teste. Ah, é verdade, não. Que fica caindo todo turno. Não, olha só, um raio crepitante de energia azul é arremessado a uma criatura dentro do alcance, formando um arco elétrico contínuo entre você e o alvo. Faça um ataque à distância com magia contra a criatura. Ah, isso aqui. Tá. É ataque mesmo. É, Wader. Talvez. Vou tentar utilizar de novo a mesma técnica da bolsa. Tô com um de vida, não tenho poção de cura, nada. Mas todo mundo morrendo também. No chefão lá, vou tentar prender. É o chefão, só que tá em pé? Cara, tu não vai conseguir fazer isso porque tá longe, tipo. Não, quem é que tá em pé? É o que tá atacando o Edson, ó. É um beleza, olho, é um nele olho, então. Cara. Vou tentar prender ele dentro da bolsa. 9, caralho! Quanto? Tá. Tu é. 9. Beleza. Tô muito. Que merda de ser a Cristian e aí, tchê? Cara, não vou lançar tão alto assim não, velho. Por que tá rolando só mais dois, bicho? Mano, eu só preciso acertar uma vez essa bolsa nele. Não falha, Breno. Só preciso acertar uma vez. Eu nem vou usar o bot, vou usar o outro. Não falha. Tem que tirar porque é mais de 10, é, tchê? Pra ele não morrer. 10 pra cima. Pelo amor de Deus. Vai tirar 11 ele. 16, tá aí, tem sucesso. Tem um sucesso aí. Vai lá, Pedro. Eu vou passar de um lado da floresta pro outro, dando outra flechada no chefão. Como tu vai fazer isso? Eu vou aproveitar que ele tá distraído e vou sair. Tipo, tô furtivo já. Eu vou dar uma flechada escondido nele. E aí eu vou atravessar pro outro lado da floresta com o meu deslocamento. Tu vai fazer assim, cara, tu vai pular, igual o gato mesmo, quatro patas, vai dar um... Vai soltar uma flecha nele e vai cair, e quatro patas vai sair correndo pro outro lado da floresta. Como é que é o que o gato faz, tchê? Tá gravando ele. 24. Acertou. 16 de dano. Caralho. Bicho, tu sente que. Tu vê que esse golpe aí pegou em cheio. Tá atravessando o tronco dele. Eu vou atravessar pro outro lado da floresta e eu vou me esconder de novo, pegando cobertura numa árvore. Beleza. Rola aí, mais uma furtividade, né? 19. Cara, nem sinal de. De conseguir te encontrar dele. E putaço. Wader. Que é? DPS demais, bicho. 7, já. Primeiro. Quanto 3, tem não passa. Igual, 18. Tu tá, como ficou mais longe, e tenta acertar e te erra. E o outro que tá. E vai tentar te morder agora, Wader. Mano, 15 também, errou de novo. E é tu, Edson. Porra, man, eu vou usar a armadura. Arcana. Beleza, agora pra CA é 13 mais toda destreza. Não, mas como tu tá com armadura de corpo, não dá pra tu usar. Você tem que tirar a armadura. Ah, vai se fuder, sério isso? Mantém o raio de bruxa nele, pô. Que merda, ah, vou usar o... Não, ele tá perto de mim? Ele errou o raio de bruxa, pô, ele não pode manter. Ele tá aí perto, então, mano? Então dá-lhe de aí... novo, dá-lhe de novo. Mas ele já gastou espaço de magia, pô, os dois. Ah, vou... Já gastei? Já, pô, tu não usou o despedaçar naquela hora? Puta merda. Eu vou... Sei lá, vou atacar uma flecha nele. Dá-lhe de besta mesmo. É. Não, vou chegar perto dele. Eu vou usar a adaga. O dano da adaga é quanto, hein, tio? Oi? A adaga é um D4, pô. Não, vou usar a besta mesmo. Oi. É um D20 mais o quê? Mais um, né? É um D20 mais tua proficiência mais destreza. Acertou. Amém. Descreve aí como tu matou ele. Pera aí. Beleza, você tem no olho dele. Cara, solta aquele... Ele cai. Ele cai meio que por cima de ti, Wader. Mas ele tipo, joga um pouco ali pro lado. E é tua vez. Sou eu? É. É, eu tô perto do carinha que caiu lá. O anão. Não. Ele não é anão, pô. Ele é humano. Pô. Ele é o quê? É humano. Humano? Ah. Anão, tem... anão. Vou tentar estabilizar ele. Dá pra eu estabilizar ele? Tá longe dele, cara. Ele tá perto do chefe. É, então eu vou tentar utilizar a besta pra acertar no chefão lá. Beleza. Tu usa o teu sangue que tá em pé? Pra se aproximar. E rola aí. Um D20 mais tua destreza, mais proficiência. Um D20 mais minha destreza, que é 2, mais a proficiência. Um D20 mais 4, rola aí. Um D20 mais 4. 13 passos. Cara, tu erra. Então, tu vê que o cara ia para com... E segura o dardo da besta. Vai lá, Breno. Já deu 10 minutos já, porque a minha magia só dura 10 minutos, que aumenta a CA. Ainda não. 10 minutos são 60 turnos. Beleza. Meu Deus do céu. Cadê mas, não, mas caiu aqui, caiu a minha... Caiu a minha magia porque ela é de concentração. Não pude atacar, né? Pode. Pode sim. Só não pode usar outra magia de concentração. Ah tá, de boa então. Pega! Breno, a próxima rodada é definitiva, cara. Por favor, alguém me ajuda. Vê que aí, tipo, evento aparece tua esposa lá, cara, te dá a mão assim, ela começa a te puxar. Ela fala, venha para a luz. Aí aparece, uma versão espectral dela, pô. Depois aparece tua filha e a tua esposa mesmo, assim, uma versão mais próxima da... Isso aí é o que? Põe o chefe pra dormir. Tu vai usar o... Sono. Eu ponho ele pra dormir. Tu usa lá o sono, cara, ele cai. Pá, tu vê que tipo, ele cai por cima do corpo do velho, ó. Eu vou me aproximar do velho e cuidar dele. No próximo turno, eu vou curar ele já. Vai curar ou usar medicina? Eu vou usar medicina, que eu não tenho magia pra curar. Beleza. Pode usar agora. Não tem mais inimigo acordado. Ele matou o outro, foi? Tu quer matar o velho? O capitão, pô? Não, eu tô perguntando se eles derrubaram o outro gnoll que tava lutando contra eles. Derrubaram. Ah, então beleza. Vou usar medicina agora. Olha aí. 14. Consegue estabilizar ele. Tá. Eu vou aproveitar que ele tá estável e eu vou dar o golpe final no capitão. Na verdade, não. Eu vou amarrar ele. Quando ele tiver bem presinho, eu vou espetar as duas mãos dele pra ele acordar. Tá. Os outros dois, vocês se aproximam, cara. Vocês estão todos ferrados, meu. Todo mundo surrado. Tu amarra o capitão. Tu acorda ele, cara. Eu vou dar uma espetada na mão dele e torcer assim pra ele ficar com um de vida. Eu vou falar assim. Então, agora você vai me falar pra quem vocês estão trabalhando. Eu vou falar com mensagem pra ele me entender. Não, pera, mensagem, ele precisa saber o idioma? Cara, não sei, eu quero saber se tem como tu saber o que ele tá pensando. É importante. Não, eu só sei o que ele me responder. E a gente entende e ele é capaz de responder pra dia? Eu quero saber se ele precisa saber o mesmo idioma. Segui. Peraí, mensagem, né? Deixa eu ver aqui. Não, não tem nenhuma especificação de... Não, pode ser mesmo. Ele não precisa saber teu idioma, não. Então eu vou usar a mensagem pra ele me responder. O que vocês estão fazendo aqui e o que tem lá dentro? Tu ouvi falando, o mestre nos mandou. Quem é seu mestre? Vocês o conhecerão em breve. Ele irá expurgar todos vocês que contaminam este planeta. Eu vou chegar nele e vou perguntar, você sabe me dizer se tem algum item mágico por aqui? E não te tem. Entendeu, não. Ele olha pra ti assim... ele não fala nem gnomo, nem gnômico, nem comum, né? Não. Tá. Poxa. Eu vou girar um pouco a rapieira pra doer pra caralho a mão dele. E eu vou falar assim. Comece a falar, senão você vai morrer muito devagar. Com mensagem ainda? Eu vou intimidar ele. Beleza. Porra, falha crítica. Pedro... faz um teste de força aí, cara. Se ele for fazer alguma coisa comigo, eu não posso rolar iniciativa? Peraí. Deu 11 o teste de força. Cara, tu vê que tu tenta intimidar ele, ele rir da tua cara e se solta pra corda. Mas aí tu tem ele a chance. Ele se solta da corda, mas a minha rapieira tá furando as duas mãos dele. Ele tá com um de vida. Uhum. Se ele fizer isso, eu só derrubo ele. Beleza. Não, tu pode ter. Tu tem a primeira ação aí. O que tu vai fazer na hora que se solta ele? Eu acho que não precisa nem rolar, cara. Eu toro as duas mãos dele fora pra ele cair desacordado. Beleza. Peraí, vai torar com. Porque a rapieira fura, pô. Tu não corta. A rapieira, ela tá enfiada nas duas mãos dele. Eu vou dar uma puxada pra fora, que o dano mínimo é 1 de dano e não tem como errar porque tá dentro dele. Que isso, uma pessoa só. Então, eu vou apagar ele. Beleza, cara. Tu dá aquele puxão assim que sai pra caralho e apaga. Eu vou amarrar ele de novo, mas dessa vez eu vou cortar os dois pés dele fora e eu vou queimar com uma tocha. Tu vai cortar dois pés dele fora e vai fazer o quê? E queimar com uma tocha pra cauterizar. Beleza. Usa a cura nele, mano, senão ele vai Vocês morrer. Vocês estão vendo isso. Cara, pois já, não tem ninguém bom aí pra falar nada, não. Está dele tá crítico. Não tem problema, não. Vou usar a medicina nele pra ele acordar. Rola ele. Okay. 9. Cara, tu consegue estabilizar aí não? Morreu. Morreu. Eu tô de boca, eu sou neutro aí. E Tchê, quando diz assim que nos meus antecedentes eu tenho um idioma escolha. Tchê? Quando diz assim nos meus antecedentes que eu tenho um idioma escolha, eu posso escolher mais um idioma pra eu falar? Sim. Ah, beleza. Vou saquear todos. Beleza, Edson, tu encontra total de 20 PO. E Tchê, eu quero tentar. Eu quero tentar procurar um item mágico aí. Item mágico neles? Eu vou pegar o arco dele. Pode pegar, Pedro. É, cara, tu procura, mas tu não acha nada não, velho. De valor com isso. Quantas peças de ouro tem no saquinho do líder? Do chefe? Isso tem mesmo. Tu encontra mais 15 PO. Beleza, vou guardar. É, e aí de arma tem aí 4 arcos longos, 3 lanças e 1 glaive. Beleza, eu vou pegar só um arco longo. É, Breno, tu acorda, cara. Tá com uma puta dor de cabeça, mas tu tá moído, velho. Tu tá... Tu nunca se sentiu assim... em muito tempo tu não se sentia assim dessa forma, velho. Tu todo como se tivesse sido atropelado mesmo por um batalhão de... rinoceronte. Eu chego pra todo mundo e falo... Obrigado, companheiros. Eu realmente não tenho mais a mesma habilidade que antes. Obrigado por me salvar. Obrigado por nada. Não se preocupe, amigo. Levaremos você a salvo de volta pra sua família. Mas antes precisamos eliminar essa ameaça. Eu tô com 100 de vida, tio? Tá com 1, cara. Eu vou usar recuperar. Retomar fôlego. Beleza, round de 10 mais constituição, se não me engano. Eu vou dormir aí pra ver se eu consigo descansar e recuperar minha vida. Vocês querem descansar aí na frente da caverna? Sim. Puta merda. Alguém fica de boa. É, pode ser na floresta. Se for fazer um acampamento aí, cara. Eu posso rearmar a armadilha. E a gente faz o acampamento num lugar onde, se a gente for atacado, eles vão vir por lá. Beleza. Breno, tu cura mais 13 de PV aí, cara. Tá, beleza. Pedro, faz um teste. Quem que vai armar o acampamento aí? Eu posso armar. Faz o teste de sobrevivência aí, cara. Pra te certificar que tá seguro. Aí. 7. Para de fazer barulho aí. Pera aí. Não, tá agitando aqui meu notebook. Cara, tu acredita que tu tá seguro lá, cara. Tá tranquilo. Vocês armam no acampamento e começam a descansar. E galera, como eu vou tá... vou ficar em cima de uma árvore de guarda, que eles dormem. Beleza. Como tá ficando tarde, cara, a gente vai parar por aqui agora. No próximo sessão eu faço pra vocês dentro da caverna. Vou distribuir aqui o XP pra vocês, cara. Faz que nem o Pedro e anota aí, por favor, que eu não me dou muito bem aqui. Distribuição de XP. Pera aí. Deixa eu ver aqui, foram 3 gnolls com... Cada um recebe 750 de XP. Já dá pra upar pro nível 4? Deixa eu só ver aqui rapidinho. Não, dá não. É o seguinte, cada um de vocês tem... Deixa eu ver aqui. Anotem aí. Pera aí, só achar aqui. Ó, vocês são personagens... A gente tem 1650. Agora. Todo mundo anota aí, vocês têm 1650 de XP. Beleza. Beleza? Beleza. Beleza. Tranquilo então. Aí vocês não descansam. Não ganho XP pela interpretação não, filha da puta. Hã? Não ganho XP pela interpretação, não. Ganha, pô. Mas é, é, ainda não. Calma aí, se foi só um, um aquecimento ainda. A gente interpretou pra caralho. Mais ou menos, foi, foi mais porradão do que... Não, pera aí, vocês ganham... Bora ver, a ideia da armadilha foi boa. Ele conseguiu executar bem. O... Ah, deixa eu ver aqui, o que mais teve? Só. Eu interpretei meu personagem, pô. Fiz todo mundo achar que eu era um cara legal. Torturei o vilão. Pera aí, agora ver. É, pega aí. Com. É, deixa eu ver aqui rapidinho. É, Pedro e Breno, vocês anotam mais 200 XP aí, cara, vocês dois. Deixa eu mais, deixa eu mais interpretar aí. E aí, eu vou também usar aquela, aquela regra lá, de quem tiver, quem tirar 20 nos dados também, então, recebe mais 20 XP. Então ganhei um. E quem... E é o seguinte, toda vez que tu ganhar um ponto de inspiração, se tu terminar a mesa com esse ponto de inspiração, tu pode trocar ele por XP. O que é verificação de habilidade? Diz aqui, ó, começando no nível 2, o seu bônus de proficiência é dobrado para qualquer verificação de habilidade que você faça, que use qualquer uma das proficiências de ferramentas que você ganha com essa classe. É, tipo, tu vai, por exemplo, tem tuas ferramentas de artífice, então deixa eu fazer um teste, fazer uma coisa, se eu construir um equipamento ou fazer uma poção, tu vai rolar o teu teste de proficiência lá, tipo, natureza, pra fazer uma poção, aí tu usa tua proficiência em dobro. Ah, tá. Ao invés de usar 2, tu usa 4. É. Isso aqui. Beleza. Pedro, encerra a gravação aí, cara. Beleza. No próximo episódio, nos veremos aqui, cara. Esses putos entrando na caverna aí. Falou.